Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Os blindados não estão logrando êxito em subir o morro. Faz o seguinte, me liga com 05 aí. Alfa 05, o robô gigante se encontra pronto? Muito bem, então. 03, soa a flautinha da destruição aí, vai. Jogos aí. E é isso aí, amigos. Essa I don't wanna lose your love tonight. Here is all this rhythm of the night, night, night. Alright. Oh, yeah. Michael Knight. Em clima de cataclisma no Rio de Janeiro, nós resolvemos nos reunir essa semana para falar sobre o tiroteio frenético que rola fora da vida real e dentro do mundo dos jogos. Os jogos de pipoco. O pipoco tá tendo. Eu acho que eu vou por aí, sair por aí dando facada nos outros. Afe, mãe! Você joga, você não joga! Você não joga! Estupra, mas não mata, pô. Satanás, você não tá com o pai. Quando o pai vem aqui, você fica dando um sorrisinho pra ele. Afe! E se eu pudesse, eu matava 1000. E pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e vamos pra tela de seleção de personagens. Eu escolho Ilapso. Que perdoe Deus, eu sou Marco Encontro. Mestre Splinter. Vagabundo, eu trato na bala. O Senhor da Eternidade. Nossa, eu caí. Gostou? Pegadinha do malandro, yeah, yeah. Quem tem a porta número 1, 2 ou 3, grita! E o nosso convidado especial, Fox. E aí, gente, tudo bem? É, a entrada... Ah, ele que é o Fox, então. Tá animado, Fox? Pô, tá animado? Demais, é uma honra estar aqui com vocês. Que bonito! Tá pronto pra ser desvirginado aqui no podcast? Tá sendo. Vai levar uns headshots aí, porque é noob pra caralho, mas tá tranquilo. Garoto, você, garoto. E dessa semana nós vamos tentar descobrir... Oh, yeah. E nessa semana nós vamos tentar descobrir como é que a gente sobrevive no Rio de Janeiro com tanto tiroteio, como é que a gente foi pra Lan House e jogou tanto CS, como as Lan Houses morreram hoje em dia. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails. Sapinhou! Chegando, Ilapso, Natal, Ano Novo, e eu ainda não estou de férias. É, nem eu, mas eu não tiro férias mesmo, então. Porra, tá. Tem o panetone já na minha mesa, aliás, tem uma lei da física, que é a quarta lei de Newton, é o panetone se conserva, meu irmão. Ninguém come aquela droga. É, você não gosta, não? Tu gosta de panetone? Ah, me dá aí, então, porra. Caralho, que porra, ninguém come aquela merda, cara. Se ninguém comesse isso, não vendiam. Não, acho que vende só de brinde mesmo. Não, não vende Brinks, não vende Brinks. Pra ver, todos eles vendem só pra mim, então. Incrível, conheço poucas pessoas que gostam desse negócio, mas esse negócio vende pra cacete. Deve ser porque as empresas compram pra dar pros empregados, mas os empregados não comem. Não, as pessoas compram pra enfeitar a mesa. Negócio, ó, bota o panetone ali, vai ficar irado. Natal chegou, aí, panetone. Aí vem parar na minha mão. Esse aí que o conglomerado da mídia te deu é de que marca? É da Balduco? É Balduco. Ah, então, pô, passa pra cá, cara. Sábado eu pego contigo. É um quilo de panetone. Passa pra cá, passa pra cá. Vamos a mais uma semana de e-mails, comentários, elogios e porradaria! Você copiou isso de onde? Em um lugar, pô. Ah, tá bom. Então vai. A gente tem e-mail do Carniceiro do Além. Ele fala aqui pra gente. Caros baixo frente soquianos, minha visão de achievements no Xbox. Existem três tipos de achievements. E ele faz um estúdio aqui que é bem interessante. A progressão normal, que também significa passar de fase 1. Função: mostrar ao player que ele está no caminho certo. Ser um pedaço de pão mostrando o caminho. Ah, acho que a sinologia aí foi tipo João e Maria, tá ligado? É. Então, não são desafiadores, mas de um ponto de design faz sentido e dá sentido. Trocadilho achievement. Aí tem o desafio. Aqui que o bicho pega. Eles é que definem o que é achievement mesmo. Bragging rights ou com recompensas proporcionais. Bragging rights é aquela parada de jogar na cara, mostrar o... Direito de se gabar. O direito de mostrar que é nerd. Isso. E tem também o curiosidade/fun/secret, que é o nome da categoria, ajuda a explorar outro aspecto do jogo, normalmente negligenciado e não ligado aos objetivos principais, como, caraca, tá aí, eu podia lançar o jogo da Lara Croft agora, que era pular 200 vezes na piscina e falar, no fun for you. Boa, bom, parece um bom plano. Ele diz aqui também que na Xbox Live o game score é pouco relevante, mostra só a variedade de jogos que você já jogou. O que mais importa é ter os achievements bolados e as porcentagens dos jogos. Ah, dá pra ver porcentagem dos jogos que você tem assim? Dá, no PlayStation dá, no Xbox também. Maneiro. E você tem muitos porcentos aí já? Eu acho que o que eu mais tenho deve ser o God of War, que eu tenho 80 porque eu terminei o jogo. Nem... You, oh my god, oh, Red Dead, punheta. Red Dead tem... É, o Red Dead deve ser 80 também. 80 no modo normal e 60, 70 no pesadelo dos mortos-vivos. Ele fala aqui que o... Ele prova que ele é gordinho porque fala aqui, meus amigos já vieram e falaram, PQP, você já tem Mile High Club. Ele define aqui, expert, última fase bônus, bem difícil, considerado até hoje um dos achievements mais desejados do console. Caraca, que fat power, moleque. Mas de que jogo é isso? E 100% do Call of Duty 4. Bragging rights de verdade for life. É, bota tudo na mesa. Ele diz aqui, claro que algumas pessoas ficam obsessivas em colecionar achievements, esquecem o sentido do jogo em si. Mas isso não acontece pelos achievements, e sim porque as pessoas precisam de algo pra compensar suas frustrações. Pô. Olha só. É. Esse Mile High Club é do Call of Duty 4 mesmo. E Lapso, ele dá uma lambidinha aqui. E Lapso sempre manda bem nas pesquisas sobre o tema. Boa contribuição com o estudo do Coreba de Stanford. E Lapso agradece. E ele diz aqui que excelente tema, ia sugerir. Ele faz um OBS 2, pensou em fazer um aplicativo de real life achievement no Facebook. E OBS 3, faltou falar quantas vezes a palavra achievement foi dita no programa. 238. É sério, 232 vezes foi o barulhinho, porque antes do Diversão da Vez e depois da musiquinha do Sonic não tinha o barulhinho. Bem, eu inventei esses números, mas foda-se, eu fui convincente o suficiente. Não, a gente finge que você não inventou. Ah, tá bom. E ele diz aqui, então, vocês tinham um desafio valendo participação no podcast pra quem conseguisse achar a versão de Mortal Kombat sem o DJ Malboro gritando Mortal Kombat, né? Mas não, ele mandou aqui pra gente três versões, as três versões aqui são mids. Mas cara, é mid, é, o Mestre Splinter tinha, o Mestre Splinter amarrou bem o desafio, não valia mid. Mas, é, mas tá tocando aí a música, a versão, uma das versões que ele mandou é a que tá tocando de fundo aí agora. Agora que você já escandalizou toda a ordem que eu tinha desenvolvido aqui? Não, pô. Eu fui de baixo pra cima porque é do primeiro a ser enviado ao último a ser enviado, né? Não, cara. Tá vendo? Eu coloquei primeiro o que foi enviado primeiro. Depois eu coloquei o que foi enviado segundo. Depois não, o terceiro. Não. Esse cara, você não sabe ler data de e-mail, né? Ah, eu erro, tá, cara? Eu sou um ninja humano. Tá bom. referente lá ainda ao programa. Qual foi o programa antes desse? Foi o. Eu não lembro mais. Ah, dos clichês. Clichês. Se fosse o Senhor da Eternidade, até entendia o clichê dele, nunca ouviu. É, não, não lembro mais, tem muito. Pera aí. Não tá funcionando o gás do carro? Não. Então não vai passar na vistoria. Não, a vistoria não faz gás, pelo que eu falei. Bem, eu fiz aquele mesmo problema da última vez, aí eu tentei coisar, e dessa vez não, ele solta. O ninja inimigo tá com problema de combustível no carro dele. Isso vai pro podcast, né? Do gás veicular, gás natural popular. Enfim. Ainda em relação ao programa sobre clichês, o Cruz que mandou o seguinte: hilários os comentários da ninja inimiga. E melhor ainda a história de ter quebrado o pé ou o dedo do pé, tanto faz. Você vê que a ninja inimiga falou 3 frases no programa. E é só isso que o pessoal lembra do programa inteiro. É o poder dos peitinhos. É. São 2, né? Hoje estou sem ideias para e-mail, mas enfim. O que vocês estão achando dos jogos que vão ser lançados? De Volta para o Futuro e o Caça-Fantasmas 3. Cara, jogo do De Volta para o Futuro, pelo amor de Deus. Um jogo foda de Volta para o Futuro a gente tá esperando há anos. Tomara que seja uma parada muito foda. Vai sair esse mês. Tem um jogo muito bom de Volta para o Futuro que o pessoal comprou lá no laboratório, que é um jogo em cartas. É um jogo que você tem que fazer a timeline, cada um tem um personagem, e os outros não sabem qual é. Tipo e cada personagem. Mico doido. É mais tipo o Banco Imobiliário Deal, né? Que é. Ah, cartas, né? Cada um tem um personagem e cada personagem tem que fazer com que a linha do tempo seja de tal forma. E esse Caça-Fantasmas 3 aí eu não sei não, mas o filme não vai sair mais, então. Mas o último jogo do Caça-Fantasmas foi fantástico, então. Foi fuderengo, é, segundo disseram. Né? Fuderengo, tá aí, eu gostei muito dele. Aí tem um outro e-mail aqui do. Arara! Arara! E aí, galera do Baixo Feitiço, eu sou o Arara! Ai, caralho. Sou colega do Lapso desde a época que eu ajudava ele a pegar os otaku gordinha do Death Note. Tá aí, explanação dos amigos. Amigo é foda, né, cara? Ele é que... Amigo não, ele é porque é colega. Ele é que fazia a edição do anime lá na época. Vem acompanhando o podcast desde que comprei um fone de ouvido pra usar no trabalho. Em casa eu tenho arquivamentos de Team Fortress 2 pra pegar. Esse é o cara que tem 1200 Double Jumps? Não, é outro. Quando eu vi o Jogo da Conquista, fiquei meio assustado, porque achei que vocês iam falar de Dating Sim ou algum jogo de menininha. Ah, esse moleque jogava joguinho de hentai quando ele era. Fiquei aliviado quando vi que era só gordice mesmo. Mas fiquei mais decepcionado com o podcast de Achievements, porque vocês não falaram da maior e mais essencial rede social de jogos de Achievements de todos os tempos, o Kongregate. Pois é, a gente não falou por quê. A gente tinha a porra do patrocínio fechado com esses caras e aí na hora eles eram pra trás. Aí eu tive que cortar os 25 minutos que a gente falou deles. O Kongregate teve a ideia genial de pegar jogos em flash de graça e colocar Achievements neles. Não, ele fala Achievements. Achievements, porra. Eles se encaixam em 4 categorias. Easy, que geralmente é só jogar 10 minutos. Médio, que geralmente envolve terminar o jogo. Hard, que envolve fazer algo absurdo e... Impossible. Que é o tipo de coisa que você passa dias tentando sem sucesso, como completar Meat Boy pegando todos os esparadrapos. Cara, passar dias sem sucesso jogando um jogo em flash... Por falar em Achievements, tem 2 jogos no Kong que tiram sarro exatamente disso. Aí ele manda 2 links aí que tá no post. Ah, eu vi, esses são muito bons. É o Achievement Unlocked e o Achievement Unlocked 2. Que é o jogo elefantinho. Muito bom. É um jogo que eu virei. A gente. Ó, vai se fuder todo mundo. Porque antes da gente começar a gravar o podcast, eu fiquei assim. Aí galera, joga esse jogo. Antes de começar o podcast, joga esse jogo. Esse jogo é muito foda. Joga esse jogo. Aí todo mundo. Foda-se você. É o do elefantinho esse? É, porra. Ah, depois eu joguei. É muito bom. Se você tivesse falado que era do elefantinho, eu teria jogado. Eu falei que era foda, porra. Você falou que é foda, porra. Tu ficou querendo falar, porra, esse vídeo é foda. Vai ver o vídeo, é, porra, garota da laje, porra. Aguardando ansiosamente pelo seu podcast sobre histórias de amor em MMORPGs. Tá aí, gostei. Vai ser. No Dia dos Namorados, fechou? É, quem sabe. Ah, ele quer. E aí, gostadores de jogos e diversão, aqui é o Pirata gostadores? Cadeirante. Gostadores. Aqui é o Pirata Cadeirante, vulgo Rafael Kpur, de Curitiba. Só tô mandando esse e-mail pra vocês ouvirem esse TeamSpeak. Pelo amor de Kratos, vejam isso. É, e ela, o lendário... É. Disco Ninja, toca 15 segundos aí. Eu vou falar com o pai, meu, porque eu tenho direito de jogar duas horas. liga pra ele agora, ele tá trabalhando. Ele vai vir aqui destruir essa porra, que destruir esse caralho mesmo, então. Vai tomar no cu, velho. Tá porra do caralho. Primeiro comentário aqui, nós vamos chamar a Ninja Inimiga pra ler. Não. Ornelas diz: segundo a Ninja Inimiga, ter muitos achievements é medir a grossura do pau do nerd. Se ela é a que tem mais achievements, isso significa que o Ninja Inimigo é o Ronaldo Fenômeno? Sim, significa. O Adriano diz que confessa que a primeira Playboy dele também foi da Leila Lopes, igual a do Senhor da Eternidade. O Goku Não, a minha primeira Playboy foi da Adriana Galisteu. Pra finalizar aqui, mais um comentário do El Mamute. Bolinha do Sonic. Cacilde, chorei. Música de batalha dos Sinistros for the Wind. Porra, essa parada de achievement é a maior putaria do universo. Uma putaria boa, no entanto. A merda é que quando gente como eu, que tem um PS3, tenta fazer todos os trophies para dar valor à grana gasta. Tipo aquela merda daquele Final Fantasy 13. Na boa, tô me fudendo aqui no Final Fantasy 13 por conta dessas porra. Maluco, jogo de corno, caralho, pra acabar essa merda e nunca mais vai jogar. Bando de japonês viados, viados, viados. Cadê o Sakaguchi? Manda pra gente, cara. Manda sim, não vai não. Ai, ai, aliviei. Não é maneiro, cara. Neguinho pega a série foda e caga em cima. É tipo comer macarrão de letrinha, mas com merda em cima. Porra! De boa, cara. Só tô jogando essa merda porque eu preciso pegar todos os acessórios e armas. O caralho! Falei! Queria aquela porra daquele Ninja Gaiden Sigma. Ninja! Joguei 14 horas pra zerar no normal. Sem motherfucking extras. De boa, cara. Concordei 100% com a caralhada de coisas aqui nesse podcast. E acho que agora sou um fanzaço. Continue com o trabalho que está por demais foda. Rentina, go, go, baby! E pra finalizar, o Keo Logan aqui falou de um jogo You Only Live Once, que é sobre a questão dos capangas nos jogos. E aí o Rada Barnes fala que... Ele é 2D também. Ele é 2D também, né? O Rada Barnes fala que, porra, não se agradeça, eu te xingo. Foi só o jogo começar e o Feliz logo se jogou no primeiro buraco. Só The Brinks. Vale mais os antigos sistemas de medição de pé... digo, pontos e conquistas, não pênis. Oh. É. Como top scores, o real significado do termo zerar. Ou mesmo as histórias de torneio de sofá. E... calha a boca, Ninja Inimigo. Só pra finalizar aqui, o pessoal que interagiu... Ai, você só tá tentando finalizar umas 5 vezes. É, o pessoal que interagiu com o nosso Twitter aqui, que é o Baixo Frente Soco, é, usa os seguintes arrobas. Rodrigo R2 Rossi, Victor Olavo Roca, Leucoide, Beto Dizzi, Juliano O'Hara. Não se esqueçam de mandar suas sugestões, críticas, elogios e porradarias para eugostojogos@baixofrentesoco.com. Não esquece também. Ele fala muito rápido, o e-mail é eugostojogos@baixofrentesoco.com. E se você é gordinho, não quer queimar caloria, não vai no nosso site, por favor, uma vezinha, www.baixofrentesoco.com. E como ele fala www muito rápido. Comentários aí no www.baixofrentesoco.com. E o nosso Twitter é @baixofrentesoco. Notícias! Hoje, bonde sinistrão esculacha taxista na Penha. Mais uma vez, você inverte a ordem das coisas. O motorista do amarelinho foi agredido por traficantes que o obrigaram a levar o bando, com medinho da poliçada, até o Chapadão. Até o Chapadão. Página 31, e aí de Cro? Sogra furiosa joga soda cáustica na cara da Nora. Na página 32, de beijinho doce, doida arranca pedaço da linguinha do maridão. Fofito do Comando Vermelho roda cheio de ouro em Angra. PM reconhece traficante graças à foto publicada na capa do Meia Hora. O melhor jornal do mundo. Bandido que fugiu da Vila Cruzeiro ao lado do chefão FB foi pego dormindo junto com mais três pessoas. Não fala o sexo das pessoas, então... ela camufla. Dormindo com mais três pessoas sem sexo, isso significa... Significa! União! Exército vai mandar comandar as ações no Alemão. Ex-fiéis, Kaká e esposa saem da igreja renascer. Tráfico executa anão que matou 20. Não, bem. Com apenas um... Com apenas 1,28m de altura, Chuck... Com apenas 1,28m de altura... Chuck subia no ombro de um compadre. Ai, caralho, cara. É co-op em real life. Eu não, que dia foi isso, cara? Foi sábado. Puta que pariu. Se eu tivesse visto essa porra, eu tinha comprado, cara. Co-op, moleque. Co-op. E ainda hoje, polícia mete a mão no dedinho do alemão. Caralho. Vai, o próximo aí. Segurança de FB vai segurar o Chan na cadeia. Depois de meter o pé do alemão igual a um ratinho, Locão estava intocado na casa da titia em Santa Teresa. Mas a polícia achou. Ainda hoje, polícia junta os pés de Durval do Alemão. Bandido que fez carreira como ladrão de carros e cargas enfrentou a PM e acabou na horizontal. Acabou. Que cachorrada na página 34. Louco casa com cadela. Lelé da Cuca levou a melhor amiga para o altar e só está pensando na lua de mel. Caraca, vai fazer de cachorrinho, né? Taca a bomba neles. Vídeo mostra o comandante do BOP dando um gás na tropa de elite da PM antes da invasão ao alemão. Aí, é muito o que, ninja inimigo? Sinestro! Maresia, senta, maresia! Toneladas de erva do mal estão virando fumaça em siderúrgica de Volta da Redonda. Aí, mal, tu sai dessa siderúrgica, tu tá numa bad, né? Cara, eu já fui lá, cara. Civil faz papai do CV chamar a mamãe. Chefão de Manguinhos meteu o pé do alemão e foi baleado ao enfrentar a polícia em Niterói. Ferido, bandido deu trabalho. Ele pesa 150 quilos. Essas e outras notícias muito sensacionais, acesse oneone.meiahora.com. O melhor jornal do mundo. Inimigo, antes da pauta, quero te dizer uma parada, uma parada importante sobre esse gênero de jogo. É um lance? É um lance do romance. Diga. É um... Vou esquema. Dizer que jogo FPS é o caralho, é jogo tipo Doom. Falei. É jogo tipo Doom. Quem foi que inventou esse negócio de first person shooter? Mó viadinho da porra. Não, cara, não sei, eu sei que ele acabou com o ícone. Eu sempre falei jogo tipo Doom e vou continuar falando porque eu sou teimoso e nostálgico. Mas aí que tá, cara, Doom foi o primeiro jogo de tiro de pipoco que tu jogou? Pior que foi. Foi, então quebrou minha cara. Mas então, o que eu ia falar? Qual que você queria que fosse? Wolfenstein? Wolfenstein, porra. Wolfenstein foi o primeiro jogo que eu comecei a jogar. É. Mas peraí. A gente vai falar das histórias todas e todos os bagulhos de alta periculosidade. Então, de olho na pauta. Qual é o primeiro item da pauta, Ninja Inimigo? Manda aí. A gente vai começar com a origem, mas eu não sei nada sobre a origem. Então, eu tava falando do que eu sei. E é por isso que eu vim pra cá, né? É isso aí. É, exatamente. Por isso que a gente trata, a gente chama quem sabe pra poder falar no podcast. Com certeza. Nos anos 70, quando o Pelé era rei, lá nos Estados Unidos, os caras estavam começando a desenvolver esses primeiros jogos tipo Doom, que na época não tinha esse nome porque o Doom não tinha sido feito ainda. Eles eram feios e não sabiam as regras ainda. E por falar em década de 70, agora no prêmio do Brasileirão estão homenageando toda a seleção campeã de 70, então parabéns pros caras, eles mereceram. Trouxeram lá então, goleiro Félix, zagueiros Piazza e Brito, laterais Torres e Everaldo. Meio campo, Clodoaldo, Rivelino e Gerson, canhotinho de ouro. Pelé, Jairzinho, Furacão da Copa e Tostão, que depois inspirou Roberto Maravilha. Sou muito mais o Alejo. Alejo. É, mas então, o Alejo é outra geração já, né? Estão todos devidamente homenageados aí, pode continuar com a década de 70. Na década de 70, os caras começaram a fazer esses primeiros jogos tipo Doom. Então, em 74, os dois primeiros foram lançados. Eram o Space Simulator, que o nome comercial ficou Space Sim, tudo junto, abreviado, que era um jogo em 3D online. Caralho! Negócio, ué, mas o online deles na época eram, né, 32 computadores, provavelmente de um metro de altura cada um. É, o online era um online 2D. Não tinha banda larga Virtua não nessa época? Não tinha, era na rede Plato, que era uma rede de computadores criada lá pelos anos 60, lá nos Estados Unidos, em alguma universidade que eu agora não lembro o nome. E no mesmo ano, mas o criador mais lembra em que mês foi, o Space Sim foi em março de 74, o outro jogo que foi criado também foi o Maze War, que é uma espécie de labirinto que vinha uns beholders malucos, na verdade pareciam uns caroços de Guaraná e se atirava neles. Quem jogou aquela fase do Metal Gear 4, que tem aquela Octopus risonha lá, uh-huh. O Fox sabe como é que é, é mais ou menos, tem uma hora que você tá num corredor e vem umas bolinhas flutuantes, né, pra você atirar, parece. As bolinhas que ela solta? As bolinhas que ela solta, é igual, o Maze War é mais ou menos aquilo ali, só que deve ser aquilo ali o jogo todo. E esse cara que desenvolveu era o Steve Colley, ele trabalhava pra NASA. Era o Phil Collins? É, engraçado pra caralho você. Provavelmente pô, eu ouvi. Steve Colley. Ele chegou a trabalhar pra NASA depois de fazer o jogo, e ele disse que ele utilizou muito da experiência dele em 3D com o jogo. 3D o caralho, né? 3D? Online 3D? Não, esse não era online. Esse não era online. É porque eles usavam perspectiva, faziam, tipo, profundidade. Isso, então falavam que era 3D. Era um 2D, aquele 3D, igual o Doom e o Wolfenstein também foram depois, né? 3D mesmo, só foi no Quake. Tudo maconheiro, cara. Tava viajando, não tinha internet 3D, nada disso. Eles botavam um óculos anaglífico. O mundo era preto e branco nessa época, cara. É verdade. É, mas vale falar também que nenhum desses dois jogos foi comercializado, né? Como eles chegaram a ser comercializados, não, mas eles foram lançados pra várias plataformas, agora não sei se foram comercializados, realmente não sei. O Space Sim provavelmente não, porque ele só rodava nessa rede Plato, que era uma rede privada, interna. Mas esse Maze War, ele foi lançado pra algumas plataformas, ele foi lançado pra Mac. Então suponho que ele deve ter sido comercializado. É tipo, você tá falando tipo Space War, que foi totalmente feito dentro do MIT para as pessoas jogarem dentro da faculdade para sentirem um pouco mais interesse em computação? Sim, provavelmente. Provavelmente. Sim. A gente vai colocar na postagem do podcast aí uma imagem do... Eu consegui achar uma imagem dessa porra desse jogo, desse Space Sim. É uma coisa, cara, muito bonita. É o Paint. Enquanto o Maze War, o cara foi pra NASA e utilizou boa parte do que ele aprendeu com o jogo pra trabalho dele na NASA, a história por trás do Spacezinho é que ele acabou sendo utilizado pra gerar outros simuladores, por exemplo, um simulador de tanque e outras paradas que o exército americano usou, né? O exército americano era rato de universidade nessa época. O exército americano é rato de tecnologia de games de uma forma geral até hoje. Então a gente tá dizendo aqui que o exército americano desde aquela época usava jogos de diversão pra levar pra guerra e matar geral. Se a gente tá usando Skype aqui agora, usando internet banda larga, é porque os ETs caíram lá em Roswell, passaram a tecnologia pra gente e o exército americano usou e depois quis liberar pra galera. É. Só por isso que o mundo é mundo. Eles jogaram videogame com os ETs, aí ficou tranquilo. Jogaram. Se alguém aí duvida que fibra ótica foram os ETs de Roswell que passaram pro exército americano, né? Desculpa, mas tá atrasado. Fibra ótica foi uma bad trip com os ETs. Intenso, pega todas as evoluções tecnológicas da humanidade desde 4000 a.C. até hoje e vê qual foi o período que essa evolução foi mais absurda. Foi de 50 anos pra cá. Por quê? Porque os ETs resolveram ajudar. Ah, mas sabe que teve uma queima de arquivo, né? Teve. Pegaram todos queimaram agora o arquivo aí. Ficaram... Cara, tem uma... Rolou um pipoco aí forte. Não, tem uma porra de um torcedor do Fluminense aqui, perto de casa, que ontem choveu pra caralho, né? 26 anos de chuva acumulada pra chover ontem. Aí o filho da puta tá soltando a porra dos fogos agora. Fica no cu essa porra. Ah, não tá acostumado a ganhar, né, cara? É assim. É, porra. Já teve uma queima de arquivo. Foram todas as fitas dos ETs aí foram parar no deserto, como a gente já comentou em outro podcast. É, exatamente. Piada escrota. Tá vindo por quê então, porra? 02, fala 01. Assume a ocorrência. Vamos descer só o dono. Que meu filho vai nascer. Aê! Meu filho vai nascer. Então eles pegaram toda essa tecnologia de vista em faculdade e começaram a desenvolver jogos para atrair as pessoas para se interessar no ramo. E aí começou a nascer esse gênero de perspectiva. Porque nessa época ainda não era jogo de tiro, né? Você não podia chamar que era o que nasceu hoje os dias, que é uma arma na frente dos olhos da pessoa, onde você é uma arma voadora, uma mão voadora com uma arma. Nessa época o primeiro que foi mais ou menos assim foi o Battlezone, que já foi pra Atari e já foi em 80. Você controlava o tanque de guerra e atirava nos outros tanques. Era aquele jogo que é todo preto e verde, que é a máquina de... A gente chegou a comentar, acho que em outro programa. E quem não... Se alguém nunca tiver visto, vê aquele documentário da Discovery, a era do videogame. Acho que no episódio 3 mostra... Fala sobre o desenvolvimento desse jogo e mostra muita cena desse jogo. Não vê não, porque a gente rouba muita coisa desse documentário, então vocês vão descobrir quem a gente rouba. Tem 5 episódios desse documentário. A gente já chupou tudo que tinha pra chupar lá. Opa! O departamento de chupar é com o Ilatos. É comigo. E é de cunilíngua e de felação, os dois. E era um jogo que era a tela preta com os contornos verdes, né? Pra simular. Talvez fosse pra simular Night Vision. Então, provavelmente não, mas a gente. Não, naquela época os monitores eram todos pretos, com o nosso verde. Só era. Não tinha o que fazer. E aí você. Igual no Matrix. Aí você controlava com dois manches lá na máquina de fliperama. Controlava o tanque e você enfiava a cara num giroscópio pra você fazer a mira. Depois esse jogo foi lançado pra Atari, mas aí eu já não lembro como é que funcionava como é que você controlava o jogo. Já não sei porque eu não joguei. Será que você usava os dois controles no Atari? Duvido muito. Tem alguém mandou aqui agora, né? A gente coloca na postagem do podcast também aí como é que era que se jogava essa coisa arcaica, porém maravilhosa. Porém maravilhosa, eu nunca joguei. Não, nem eu, acho que eu vou jogar aqui agora, tá? Mas isso mostra como deu a ideia da perspectiva de como você transportar o jogador para a primeira pessoa. Só a imersão, que... né? Alguém já falou isso em algum podcast, um grupo aí bem competente de podcast já comentou isso num tema. Num tal de número 9 aí, mas... Considerado mais chato até hoje. É, vai falar. Também acha chato, cara? Não, eu não acho chato, foi o que propus, eu acho genial, mas... Gente burra é foda, né? Eu perguntei pro Costa. Consegue admirar. Ah, tá, foi mal. Se ele falar que achou chato, eu já chamei ele de burro. Agora não tem mais como sair isso que eu falo. Foi chato mesmo. Foi, deve ter sido chato. O primeiro jogo que eu joguei, que eu percebi que nasceu o jogo de primeira pessoa ali, pra mim, foi o Wolfenstein 3D. Eu nunca entendi porque o nome do jogo é Wolfenstein, nunca entendi porque 3D, mas eu só sei que a Ninja Inimiga fez esse jogo e é nazista, é você contra os nazistas, pronto. Pois é, esse aí provavelmente foi o primeiro dessa nova leva, né, já foi em 92, saiu pra tudo quanto é console e plataforma de computador aí. Só saiu pra computador, só muitos anos depois foi sair pros consoles. Ah, sim, depois, mas... hoje em dia, pra PlayStation 3, deve ter o Wolfenstein 3D já. É. Que no, de 3D não era porra nenhuma, né? Era só aquele falso 3D. Ficou só as paredes, né, cara? Eu acho que o que mais era fácil de reparar era nos sprites dos personagens, que quando ele virava de lado, você via claramente que o personagem era um papel. Era um Legos, né? O personagem ele tinha duas perspectivas, a de lado e a de frente, mas de costas. Você, tipo, se você fosse dando uma volta circular no boneco, você via que do nada o sprite dele transitava pra de lado. Ele é tipo o K.O. Logan, ele é 2D. Exatamente. Mas esse foi o primeiro jogo 3D? Não, ele FPS? Não era 3D, ele era pseudo 3D. Foi pseudo 3D. Ele foi o primeiro a usar, provavelmente foi o primeiro a usar aquele negócio de ray casting, que a gente aprendeu na faculdade, não, que a gente viu na faculdade. Aprender é diferente. E aí ele tinha lá fazia um buffer lá de profundidade e fazia clipagem lá nos sprites do jogo pra poder dar esse efeito. Mas o 3D não tinha porra nenhuma. Mas pro 3D também a gente tá falando um jogo com 360, entre gordas aspas, graus de movimento. Não é 3D do tipo coisa pulando da tela e você com óculos na clip, caralho, entendeu? Sei lá, né? Tinha internet em 70. Jogo mágico. O que eu lembro muito desse jogo é que, primeiro, ele era tenso pra caralho. Eu lembro que eu jogava na dificuldade easy, porque eu era um molequinho muito noob, e eu levava uma sova, moleque, uma sova. Na última fase tem o Hitler vestindo uma armadura de astronauta com duas metralhadoras gigantes atirando pra cima de você, chupando uma chupeta, alguma coisa assim, muito louca. Chupando cano e assobiando. É tipo isso, vou... Vai botar a foto no post aí, você vai ver que não tem nada a ver com a descrição do que eu falei, mas era isso que eu via quando eu era moleque. Aí, sabe o que me deixava bolado em Wolfenstein 3D? O quê? Vocês jogaram... Como é que era o Wolfenstein 3D? Era um disquetinho, não era? Pô, era um disquete... Só. Era um, né? Era um disquete o Wolfenstein 3D. Era um só? Era um disquete de 1.44. Não, no meu, disquete de 1.44 já é coisa de rica! Não... Eu usava 1.44 mega. Cara, é disquete pra mim, é porque eu sou muito. Eu sou pobre. Ao contrário de outros programas, eu falo que eu sou rica, mas eu sou pobre, cara. Eu só fui ter computador com 15 anos. Então, pra mim, essa era, quando vocês falam de disquete, pra mim é. Eu não acredito que gente da minha idade vive essa era. Cara, eu tenho um pacote fechado de disquetão B2 pontos, cara. Você faz? Você tá esperando o que pra abrir? Só depois joga de casar? Fora, tamo pado, não, velho, jamais vou abrir, vou vender, sei lá. NCDC. Cara, eu tenho meus disquetes que eu usava, né? Na época de disquete, tem guardados aqui, com trabalho de colégio, caralho. Caralho. Só não tenho onde botar ele, né? Mas beleza. Pô, o meu computador tem drive de disquete, só pra deixar você calado aí. Caralho! Porra. É, porra, mó onda isso. É, mó onda, cara. É, porra. Mas enfim, cara, você eu é bolado, velho, hein, cara. O que eu fico bolado é que o Wolfenstein era um disquete. Ou seja, prova que. Porque esse computador aí não roda nem Left 4 Dead, ou Best Speeder. Ó, que prova que com 1.44 mega dá pra fazer um jogo legal. Tem muita gente que em gigas faz um monte de merda aí. Então, tipo, o neguinho devia olhar para os disquetinhos do Wolfenstein 3D e se envergonhar. Falar, cara, eu fiz essa merda de Halo, não cabe um disquete e é pior do que o Wolfenstein 3D. Concordo plenamente. Halo. Banquiche? Ia ser irado. Sonic 4? Não, Sonic 4 é legal, gostei. Uma porrada de jogo da SEGA novo? Ai, ai. Mas, enfim, já fiz meu desabafo aqui, pode continuar. Esse jogo, ele era diferente de jogos de hoje em dia, tipo Borderlands, que tem infinitas armas. Você tinha três armas: a pistola, a metralhadora e a... Oh yeah, metralhadora. O que você usava no jogo? Os nazistas usavam a pistola Mauser? Ou era e a faca era... também, né? Ah, é, tinha uma faca, meu irmão, cara. Olha a faca! E você usava a faca em movimentos peristálticos duvidosos. Movimentos peristálticos duvidosos. A pistola, a pistola do nazista era Mauser? Ou não dava pra perceber isso? Na verdade, tá criando demais. Não, claramente não dava pra perceber isso. E aquelas. Não tinha umas batatas fritas no fundo, pô, no cenário, de vez em quando? Batata frita? É, tinha um negócio amarelo, cara, zoado. No fundo do cenário. Você tá vendo a foto do. Do Wikipedia. Tá no Wikipedia, né? Esse Wolfenstein de rodoviária. Esse Wolfenstein de rodoviária aí. Eu acho que são os candelabros, isso. Ah, é? Que merda, cara. Caralho, eu fiquei curioso agora, eu vou abrir isso. Parece uma batata. Não, não abre da última aqui. Parece uma batata frita essa porra. Ah, com certeza são candelabros. Ah, é, só sei que é muito versão... noob esse cara que tá jogando, hein? 84% de health é muito noob. É versão de rodoviária, isso aí? Dá pra dar Hadouken em dois, assim? Dá dois tiros ao mesmo tempo? Não, e... mas ah, assim como Mega Man, Wolfenstein 3D tinha uma capa que era épica. Mostrava o jogo em sua true maneira. É o maluco dando... O cara tá dando... o cara tá dando um Capitão Nascimento no nazista, né? Ele tá dando um Falcon Kick no maluco. Tá atirando pra cima também, de bobeira. Tá atirando pra cima à toa, né? É o Kurt Russell em seus tempos áureos, no pataço. E com mullets. Não, claro. Fazer tinta, né? É. Uma faixa vermelha amarrada no braço, assim, deve ter sido de algum amigo dele que morreu, né? Aí sangrou a faixa branca do cara, tudo ficou tudo vermelho, ele amarrou. Eu vingar a sua morte. Caralho, grande dragão branco. Não, cara, o pai do Goku, isso, cara. Também. Que pega a faixa do cara e fica vermelha. Todos esses jogos de tipo Doom, embora também agora, tinham a sua merda no meio, né? No caso do Wolfenstein, a merda eram os nazistas. Embora os nazistas fossem seus inimigos e, portanto, dar tiro neles era algo muito legal, os mapas tinham forma de suástica. Algumas. E tinha suástica espalhada pelo jogo inteiro. Então, em 94, na Alemanha, lembrando que em 94 tinha 50 anos que a guerra. 50 não? 50? Quantos anos tinha a guerra de acabado? 40? Quase 50. 50. Quase 50. 45 mais 40, 90, 85. Sei lá, tinha um tempo aí que a guerra tinha acabado. Mas tinha muita gente que lutou na guerra e que tinha filho, que nasceu e tava vivo ainda. Então em 94, esse jogo acabou sendo proibido na Alemanha. E foi confiscaram um monte de jogo. Foi proibido na Alemanha por quê? Porque eles botaram os nazistas como vilões e isso na época não podia. Não. O nazismo é crime na Alemanha, é no mundo inteiro, provavelmente é crime. Mas tinha muita. Eles achavam que fazia alusão de alguma forma, porque tinha uma porra na suástica lá. Mas então, de alguma forma, sem falar que o chefão final era o Hitler, né? Era o Hitler, né? É. Não, mas era um Hitler extremamente zoado, né, moleque? Chupetsenha. Não, mas. Nome da última fase é Die Führer, Die. Acho que tinha o hino do Partido Nazista no meio também, durante o jogo. Pô, mas isso é imersão, cara. Tudo isso é imersão, acho válido. Pois é, mas é proibido assim mesmo. 94, né? Uma outra época, né? Mas por incrível que pareça, naquela época, esse jogo tinha história. A história era, você era um prisioneiro dos nazistas, em que você tinha que sair, fugir do complexo nazista e sobreviver. Tanto é que quando você passava da última fase, você abria uma porta e ficava livre. Tinha, tipo, um campo florido e aberto, gay, e você corria, tipo, uhul, e dava um pulinho Mario, assim, yeah! No final, e acabava. O objetivo não era matar o Führer. O Führer você encontrava, e o único jeito de você sair pela porta era matando ele. Mas o objetivo era escapar. Ele era um robô. O Hitler era um Hitler robótico, assim. A roupa tinha armadura. É, uma roupa de astronauta mesmo. É. Tipo, chupeta. Uma curiosidade que eu não sabia sobre esse jogo, quando eu joguei ele no meu disquetinho, que foi, como eu disse pro Ninja Inimigo, foi depois de ter jogado Doom, eu lembro de ter os cachorros. Os Rottweilers que te atacavam. Eles trocaram os cachorros por ratos gigantes. Justamente por questões de proteção animal e tal. Matar rato pode. Matar rato pode, né? Isso é um absurdo! Ainda pode fazer uma alusão aí de judeus com ratos e tal. Mas os nazistas faziam, cara. Sério. Faziam, não, pega aí aquela história em quadrinhos do Maus, que é a melhor história em quadrinhos de todos os tempos, que o cara retrata lá o judeu, o cara é judeu e retrata os judeus como ratos e os nazistas gatos. Caralho. Bem filho da puta essa mudança, na verdade. Tinha que ser gato, né? Fazer gato, nego. Ai, eu tenho gatinho. Um outro gato! Outro gato! Eu não posso mais jogar gato porque agora eu tenho um também. Olha esse gato. Que caralho, bícia. Sumiu já. Ninguém aqui tá com pressa não, viu, filho? Posso passar a madrugada toda aqui. Cadê o fogueteiro? Eu não sei não, cara. Sabe não o quê? Como é que você não sabe? Tá aí plantando de pistola e não sabe onde enterrar o fogueteiro. Eu sou um vapor, cara. Eu não sei. Você vai voltar pro saco. Acabou, capitão. Acorda ele aí, joga uma arma, cara. Corta, porra! Zero, prioridade na Babilônia, policial cercado, senhor. Ciente, Carvalho, tamo indo pra aí já. Foda-se, cara. Fazem a merda, a gente tem que limpar. Vamos pro Babilônia. Fazer o que com o verme aqui, capitão? Bora. Bota na conta do papo. Vira, seu verme. Bom, mas um ano depois que foi lançado o Wolfenstein 3D, veio o jogo que revolucionou, que foi a marca dessa nova era de jogos, de first person shooter, que é o clássico, o ótimo e eterno Doom. Doom era um jogo tipo Doom, Só que ele fez o maior sucesso de todos. Pra mim, ele é o pai de todos os FPS que você pode chamar hoje em dia. Wolfenstein 3D foi irado, um monte de gente jogou, legal. Mas Doom marcou uma época. Doom era o jogo que eu jogava no computador. Eu tinha um computador e o Doom era o jogo que eu mais jogava. Eu não tinha computador, por isso que eu não joguei Doom. Eu joguei Doom e revezava com Prince of Persia, que era também um jogo da mesma época. Tu não conhecia ninguém que tinha um computador, pô, e jogava Doom na casa dele? Eu? É. Ah, eu tinha videogame, pô. Por que eu era computador? E Doom, tá aí um jogo que eu nunca entendi a história. E nunca fui atrás pra saber. Porque não tem, cara. É, você só queria... Sabe o que você gostava de fazer, inimigo? O que eu gostava de fazer, Mestre Splinter? IDDQD, e sair por aí. Infelizmente, eu sei todas de cor. É IDDQD, IDKFA, IDCLEV e o número da fase que você escolhia. Caralho. É muito cheater, cara. Moleque, muito cheater, olha isso. E ainda pra ficar... Pra atravessar a parede era IDCLIP e tinha um que isso ninguém sabia. Eu era o gordinho da escola que sabia e falava pra todo mundo, hein, nego? Caralho, meu inimigo tá ligado na parada! IDBEHOLD e uma letra a mais que definiu o que você queria ter, se era o tipo de item que você queria, roupa antiácido e whatever lá. Caralho. Eu descobri a história do Doom aqui. Porra, você não sabia a história do Doom? Não joguei essa porra. Tu era um marine do espaço, sem nome, olha que criativo, que foi mandado pra Marte como pra cumprir pena porque ele atacou o oficial comandante dele. Porque o oficial comandante dele mandou ele atirar em civis. Então ele era um cara bonzinho e foi punido por ter sido bonzinho. Não, aí dá uma merda, cagada, foda, morre todo mundo, ele vira o último cara vivo e fala, então tá na hora de chutar bunda e mascar chiclete, tô sem chiclete. Não, pra mim a história que eu achava que eu inventei quando eu era criança, e eu era criança, moleque. Deve ser melhor. Mais do que essa. Eu tinha que recuperar o coelhinho dele, que foi roubado por demônios. Não, no começo da primeira fase, eu acho, que o cara parecia que tava numa privada, algum lugar que parecia muito uma privada, um banheiro, sei lá. Eu achava que o cara foi dar uma cagada e aquele banheiro foi o único lugar do mundo que não aconteceu o apocalipse. E que o inferno subiu à terra. Aí quando o maluco terminou de cagar e ele saiu do banheiro, ele ficou assim, oh shit. Aí, a história não é essa não, mas ia ser irado, hein. E quando eu era criança eu tinha certeza que era isso. Aí o personagem todo mundo sabe que é o The Rock, né? Mentira. Caralho, por um minuto eu pensei que era isso mesmo. Porra. Caralho, deve ter com certeza. Com certeza deve ter alguma cena do jogo com a cara do boneco e ver se a cara do boneco é a cara do The Rock. Assim. Ah, tá. Não, porque sabe que tem um filme dessa porra, né? Sei, cara, porra. Dr. Carpet's condition is irreversible. Ah, não sei, porra. His condition is dead. Dead. Quando explode o braço do cara na porra, tá que coisa idiota, cara. Por exemplo, Doom, você matava demônio. Tava o cataclisma acontecendo ali, era quase o Rio de Janeiro já. Só que... Ah, mas matar demônio é tranquilo, porra. Matar demônio tá sendo, né? É, a parada é entrar, tipo, em sala de aula, assim, e matar todos os amiguinhos, né? Que nem aconteceu lá nos Estados Unidos. A culpa é dos demônios, né, do Doom, cara. Pois é, além dessas referências aí, o pessoalzinho das igrejas lá falava que fazia alusão a demônio, né? Se você tivesse que matá-los, porque teoricamente devia ser bom, mas eles falavam que tinha alusão a demônio, e não bastasse isso, os dois rapazes lá, o Eric Harris e o Dylan Klebold, eles jogavam Doom igual uns loucos, e eles foram os autores lá do chamado Massacre de Columbine, que todo mundo viu aí na televisão pelo documentário do... Aquele cara que esqueceu. Michael Moore. Lembrar disso me deixa muito irritado. Como é que o cara faz isso e fala... Ah, aí geral bota a culpa nos jogos. Yeah, jogos. Demônios. Afe, mãe! Demônios, mãe! Demônios! Satanás! Não, mas... Sério. A partir daí, começou a moda de desculpa de que jogo influencia as pessoas negativamente. Eu tô matando todo mundo! Eu saio dando facada nos outros! Não saio! Eu vou virar um assassino, eu vou sair matando todo mundo, pô! E RPG é coisa do demônio. É coisa do Doom. Sempre. Mas depois dele mesmo, o que eu achei fodástico, que eu acho que é o jogo preferido do Senhor da Eternidade, é o Duke Nukem 3D. Cara, muito bom. Não é o meu jogo preferido não, mas é muito bom. Outro dia eu tava jogando no versão zoada de iPad, e mesmo sendo aquele controle zoado lá, eu tava me divertindo muito. Podiam fazer um CD só com as falas do cara do Duke Nukem que eu comprava. Já vale. Cara, o que quer sentir o bubblegum. And Duke I'm all out of gum. Duke Nukem foi um jogo que valeu muito a pena, cara. Eu tinha uma loja que vendia CD-ROM perto da minha casa. Eu olhei a caixa do jogo, nunca ouvido falar, falei, cara, esse jogo vai ser maneiro. Comprei na cegueira. Falei, comprei no blind. Cara, valeu muito a pena. Agora imagina se você faz isso. Cara, eu não achei o Duke Nukem, tipo, nada demais. Acho que é mais da mesma coisa, tá ligado? Poxa. Teve nada muito inovador em relação ao Doom e ao Wolfenstein. Uma coisa que eu gostava muito do Duke Nukem, que era muito diferente do Doom. Algumas coisas. Primeiro, você tinha... Era censura zero, né? Não que na época eu entendesse de inglês, mas eu entendi que tinha uma prostituta mandando pole dance e eu dava dinheiro pra ela e ela pagava peitinho. Chicken, baby! Oh, yeah! E uma outra coisa que eu achava muito maneiro era o jetpack. Tinha um jetpack no jogo. Irado. E eu brincava muito de jetpack. Era o primeiro FPS que você mandava um Wii! Mas, mesmo assim, eu ainda joguei muito mais Doom do que Duke Nukem. Doom, pra mim, foi o paizão da parada. É, por isso que criou todo um gênero, né, de jogos tipo Doom. Tinha também o Heretic, que era mó... Eu achava muito ruim. Joguei, tipo, 5 minutos de Heretic, mas ficou falando... Era um que você tinha magia, não era? Mais ou menos. A sua arma era, tipo, um cajado que soltava raios. Pô, o Duke Nukem, ele também teve um episódio desses de criancinhas retardadas aqui no Brasil, que parece que a galera invadiu o cinema e saiu atirando todo mundo, que é uma parada parecida com alguma cena da primeira fase de Duke Nukem. É, parecida. A diferença é que no Duke Nukem você atirava em demônios. Exatamente. Eles até atiraram no espelho do cinema. Caralho. Que nem tem no jogo, tá ligado? Mas vocês não entenderam que a mensagem que os criadores estavam tentando passar é que a sociedade de hoje em dia é tudo demoníaca. É, eles que resolveram exorcizar todo mundo, né, cara? Que nem os terceiros que estão subindo a ladeira. Vamos embolotar todo mundo e tá sendo. Quake foi a primeira vez que eu vi no computador um gráfico maneiro mesmo de jogo. Foi tipo, caralho, comprei o CD do Quake, que jogaço, meu irmão. Ah, sinistro. Na época não tinha nem placa de vídeo. Se tinha, era uma coisa assim, caralho. Mas Quake foi um jogo muito bem feito. Pô, mas o Quake foi um dos primeiros a ter multiplayer online, né? Tirando aquele da internet, aqueles primeiros lá que a gente já falou. da internet hippie que tinha antigamente. Exatamente. Da Inter Woodstock. Engraçado é que muita gente comenta sobre jogos de Quake Online. A galera jogava muito Quake Online, só que eu nunca joguei. Você nunca jogou na laboratório de informática do colégio? Pô, era assim? Clássico, cara. Lanzinha no laboratório era clássico. No laboratório do colégio eu joguei, com certeza. Só que não era online, era LAN. Eu tô falando das pessoas que jogaram Quake online com modem discado em 96. Alguns eu já joguei. Você fez isso? Eu jogava Duke Nukem com o modem discado também. Com seu modem de 14K, assim, mano. No... Sim, era Duke Nukem. E ninguém... E nego ficava bolado comigo porque eu ocupava a linha do telefone. Era maneiro. Você tá ligado que quando eu atendi um telefone, caiu o jogo, né? Exato. Ura, mãe, tava jogando o jogo, cara. Não, vou falar com o pai. Eu vou falar com o pai, meu, porque eu tenho direito de jogar 2 horas. Tem direito de jogar 2 horas, essa merda. Era a mesma época de Diablo 1, né, cara? Também era um jogo que a galera se perdia na internet discada. Diablo 1, que é um jogo que tem nada a ver com tipo Doom, mas era irado jogar na internet discada, realmente. O nome é parecido com Doom. É. E tem demônio. Capeta, cramunhão. Só faltava ter o Hitler também, né? Aí virava os jogos de tipo Doom mesmo. Em 99, a gente teve aquele caso dos jogos que foram banidos no Brasil... Depois do fenômeno Carmageddon. O pessoal baniu o Doom, o Duke Nukem 3D, o Quake, o Carmageddon, uma série de outros jogos. E aconteceu pouco depois daquele caso lá do assassinato do atirador do shopping. lá em São Paulo, que o rapaz lá entrou no shopping, no cinema do shopping, com uma Uzi, matou 3 pessoas e deixou 4 lá pra morrer. Foi o senhor Matheus da Costa Meira. Ah, filho, é só um jogo! Você não consegue entender? Você joga pra ver como é que é? Você não joga, meu! Então pronto! Você não tá jogando! Joga pra você ver! Joga! Você nunca jogou pra saber como é que eu me sinto jogando! E aí a gente teve esse caso aí, os jogos ficaram proibidos um tempo aí, mas logo depois acho que liberaram de novo, porque... Ou se não liberaram, o pessoal foi na locadora BitTorrent, que ainda não tinha esse nome, e pegou tudo pra jogar. Mas eu acho que qualquer um pode pegar uma Uzi hoje em dia e entrar no shopping e matar todo mundo. Não precisa ser influenciado pelos games e diversão. É só ver TV, cara, ou então ser do Rio de Janeiro. Porra, será que não existe ninguém no mundo que viu Rambo e matou alguém por causa de Rambo? Por favor, né? Por favor, né? Por favor, né? Por favor, né? O Rambo não matou ninguém de graça, você tá falando merda. O Rambo não matou ninguém de graça. Ai, mas ele chegou lá e tava na dele. Os babacas é que foram atrás dele. Exatamente. Tanto que ele para. O nome do filme é First Blood em inglês, porque ele fala pros caras assim: vocês foram, derramaram sangue primeiro, agora estão fodidos. Um homem contra uma cidade. Doom, Wolfenstein, o único jogo que você mata de graça é Carmageddon. Os outros, moleque, você tem um motivo pra estar matando ali. Sim. Então pronto, pô. Do mesmo jeito que o cara viu Doom e foi matar todo mundo, o cara podia ter visto Rambo e ter matado todo mundo. Mas aí você tá consolidando a hipótese de que alguém mata todo mundo porque jogou o jogo, pô. Ou viu o filme. Não, cara, eu tô falando que já que ninguém matou porque viu Rambo, quem mataria porque jogou Doom, entendeu? Porque Doom é muito mais interativo do que Rambo. Ou não. O choro do Stallone não é convincente. Que isso? Eu fui pegar umas cervejas e a caixa estava carregada. Ele abriu a caixa, ela explodiu, botando o corpo dele em pedaços. Ele ficou lá caído, gritava muito. Tinha pedaços dele por cima de mim, assim, ó. Aí eu tive que tirá-lo, entende? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue, tudo. Eu tentei juntar os pedaços dele, fazer com que ele ficasse inteiro de novo, mas saiu um monte de coisa dele e ninguém queria ajudar. Ele disse que queria ir pra casa. Ele dizia, eu quero ir pra casa. Ficou dizendo coisas assim, eu quero ir pra casa, quero dirigir meu carro. Eu não consegui encontrar as pernas dele. Não consegui encontrar as pernas dele. Não consigo tirar isso da cabeça. Isso foi há 7 anos. Eu chorei junto com ele, cara. Não, o Stallone só convence chorando no Rock. Vamos é ridículo, ficou. Oh, Triodo! Botava o agente laranja e era muito difícil, Crina. E eu volto pra cá e esses caras ficam me perseguindo e tentando enfiar a mangueira de água no meu cu na prisão e eu não fiz nada, cara. Cara, ele fez exatamente a mesma cena em Rock 1 chorando. Ele é a mesma pessoa fazendo a mesma coisa e ele ganhou um Oscar. Mas o Rock é um disléxico idiota. O Rambo era um soldado de guerra foda. Pera. O Stallone ganhou um Oscar? Tu não sabe? De ator? Não, de diretor. Né? É. Ah, tá. Deus do céu. E ganhou o melhor filme também. Não, que susto, cara. Você falou, eu achei que ele tinha ganhado de ator. Né? Eu falei, cara, caralho. Ele merece, cara. Ele merece, com certeza. Ia ser tipo a mesma coisa se o Keanu Reeves ganhasse Oscar de ator por ter feito aquela merda naquele filme que ele é um ET sem personalidade. É, só que a direção do Rock não é do Stallone, não, tá? Você sabe, né? Mas ele ganhou. Não, quem dirige é outro cara aí. Mas ele ganhou o melhor filme. Ele ganhou o melhor filme. Trava a arma, Goldre. Boa, 06. Padrão. Tá bem atirando com meu fuzil, fica fácil, né? Caveira. Vamos outros 4 aqui? 23. O senhor tá sem bandoleira, amigo? Tô, senhor. Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no cu? Não, senhor. Então bota a porra da bandoleira! Sim, senhor. Porra! 20 anos de curso, porra! GoldenEye foi um jogo fodástico. A gente já fez um podcast inteiro só dedicado a ele, só que ele não foi pra computador, né? Ele foi pra Nintendo 64. Naquela época, pra videogame, eu acho que ele foi o marco clássico de jogo de primeira pessoa em videogame. Antes disso, não tinha tido nenhum bom pra consoles. Alguém lembra de algum? Acho que é o único que ficou bom pra videogame. Não tinha como fazer direito também, porque você não tinha a composição do analógico como você tinha no Nintendo 64. Tinha coisa como o Leather Enforcers no Super Nintendo, mas é diferente, né? Ficar uma mirinha e você fica passeando com a mira pela tela 2D e não é a mesma coisa. Não, porque chegou a ter Doom e Doom 2 pra Super Nintendo, antes mesmo de existir o Nintendo 64. E você lembra que o Doom, ele só usava as quatro teclas direcionais do teclado. Então você só podia ir pra frente e pra trás e girar lentamente pra esquerda e pra direita. A mesma coisa você podia fazer no controle do Super Nintendo. Então por que que não deu tão certo? Se eu não me engano, se você apertasse page up, page down, você conseguia olhar pra cima e pra baixo um pouco. Não, eu acho que não, mas se isso for verdade, você jogava o jogo muito mais pro que eu, moleque. Via ângulos sinistros. GoldenEye tinha um diferencial porque a mira era um pouco automática. Então você podia adaptar bem pro controle do CS4. Tinha uns pros mesmo. Falavam, caralho, eu sou muito sinistro. Que usavam as teclas C amarelas do Nintendo 64 pra locomover e o direcional pra mirar com a arma mesmo. É que nem no Turok. Pô, que nem no Turok. Só que Turok eu achava a jogabilidade horrível e eu era pro em 007 e nunca usei esse. Mas, tipo, a jogabilidade atual que a gente tem nos jogos de FPS pra console é muito parecida com a do Turok. Só que você apertar aqueles Czinhos do amarelo zoados, tem dois analogues, né? E o que acontece? Ninguém atira direito nessa porra. Todo mundo é mirolha nesses jogos. Mas imagina se o dia fosse com mira automática que nem GoldenEye, ia ser muito zoado. Por incrível que pareça, um console, digamos assim, entre parênteses, um console que... Entre parênteses, um consolo. Um consolo no meio dos seus parênteses. que funciona a questão, o jogo FPS, mas não tem tanto gráfico assim, é o Wii. Justamente porque você tem a possibilidade de estar imitando uma arma com parte do Nunchuku e se movendo com analógico. Nunchuku! Nunchuku! Nunchuku, porra! Chuko Nunchuku! Nunchuku! Isso é uma coisa. O Wii trouxe essa ideia nova de FPS, tanto é que o Move e o Kinect estão adotando medidas pra você poder jogar melhor os jogos FPS. Pô, é só eles lançarem um mouse pros consoles, resolve todos os problemas. É, o Mario Paint tinha mouse, pô. Uma merda com essa porra de Wii aí, porque o Dynavision já tinha essa porra toda. Pô, tá aí uma boa ideia, né, cara? Você podia pegar aquelas pistolas fotossensíveis do Master System, Dynavision, etc. Controlar o boneco andando pelo controle e atirar com a pistola, né? É o Move. É exatamente assim. Resident Evil 5 lançou uma versão nova pro é uma merda. Pro Move, que falaram que ficou bem legal agora, porque o Resident Evil 5, a jogabilidade no controle do PS3 era uma merda. Ah, eu não achava não, eu gostava. Eu zerei contigo, moleque, a gente não dava headshot em ninguém direito. Eu dava, você que é duro. É, achei. John? Como está o seu braço? Vem até aqui, Bennett, descubra. Não, obrigado. Acho que por essa eu faço. John, põe a cabeça de fora. Um tiro entre os olhos. Isso vai ser rápido. Em homenagem aos velhos tempos. Bennett, para logo com essa palhaçada e solta a minha menina. Eu sei que é a mim que você quer. Eu só estou com um braço. Você pode me derrotar. Vem cá, Bennett. Joga essa porcaria fora. Você não quer só puxar um gatilho. Você quer enfiar a faca em mim. Olhar dentro dos meus olhos. E ver o que acontece quando a torcer dentro do meu corpo. É isso que você quer, não é? Eu vou liquidar você, John. Tudo bem, deixa a garota aí. É entre você e eu. Não se prive de um prazer, Bennett. Quem zerou Half-Life 1? Eu zerei Half-Life 1. Cara, eu zerei, mas eu não lembro. Nem joguei. Pô, cara, é muito bom, deveria jogar de novo. Você deveria jogar aí, Lápis, porque vale muito a pena. Foi um jogo muito bom. Foi o primeiro jogo do computador que usou o mouse direito com um teclado. E foi o berço de todos os FPS de hoje em dia de teclado. Esse deu origem à tradição de jogar com mouse e teclado que tem até hoje em vários jogos, não só jogos tipo Doom, mas outros jogos também usam a combinação mouse e teclado, como até Batman usa, só que em Half-Life que nasceu isso. E Half-Life deu origem ao nosso jogo de favela preferido aqui, o Counter-Strike. Oh. Vou nem dizer que jogo eu tô jogando enquanto falo. Vou nem dizer que outro dia eu entrei numa lan house que eu precisava usar a internet, aí tinha uma galera jogando CS, E em vez de nego falar, sou CT, sou terror, nego gritou, eu vou ficar com os traficantes, o outro. E o maluco do bop ali? Aê, mas dizer uma parada escrota, hein? Esse Skype tá dando lag no meu CS, hein? Sei disso. Olha o sacrifício que eu faço por vocês, cara. O Skype normalmente dá lag na sua cabeça, por isso que você volta sempre pra falar do antigo. Mas por falar em falar coisa que já foi falada, o Half-Life, o final dele era uma parada muito sem pé na cabeça, cara. Eu achava uma parada muito... O que eu gostava muito é que ele não tinha cutscene. O jogo, as coisas aconteciam, os eventos aconteciam enquanto você se movia pelo cenário. Isso eu achei muito foda. Eu acho que eu nunca tinha jogado um jogo que fosse assim até jogar Half-Life. E a história é maneira, cara, porque você fica com vontade de saber o que vai acontecer. A história, ela se dá mais ou menos com demônios. Aí, tá aí. Não, jogo são alienígenas. De FPS, são alienígenas. Cara, são alienígenas que parecem com demônios. Então, em jogo de FPS, cara, se você vai fazer um antigamente, ou você vai botar demônio, ou você vai botar alienígenas demônios, ou você vai botar nazista. Não foge muito disso hoje em dia também, não. Foge. É, você não pode botar seres humanos, cara. Claro que... Não, tem zumbi hoje em dia também. Ah, verdade. Tem cubano também no Black Ops lá. Cubano e tem todas, gente, as, né, tem todas as variações, tipo, nazista zumbi, nazista demônio, demônio zumbi. Alienígena tem... nazista, né, cara? É, alienígena nazista é no Killzone. Caralho, sério? E ninguém até hoje provou se o Hitler era ou não alienígena, né, cara? Nem provou o Elf, era alienígena. Mas, os dois estão vivos ainda. O Hitler, é verdade. O Hitler, ele usava uma roupa de astronauta e chupeta, então ele é muito alienígena. Como é que dá pra tirar a chupeta, moleque, na moral? Chupeta, cara. Eu acho que você viu uma foto errada do Hitler, cara. Acho que é uma criança é perturbada, moleque. Você acha? Tem uma série de jogos aí de FPS que eu nunca joguei. Alguém chegou a jogar Rainbow Six ou Medal of Honor? Cara, Rainbow Six eu joguei, eu acho que era de... Não sei se era... Eu acho que era... Caralho, Nintendo 64. Tinha um de Nintendo 64? Não, Rainbow Six pra Nintendo 64 acho que não tinha, não. Tinha não, que era, tinha até co-op, cara. Esqueci. Sei lá, o que eu joguei era o Rainbow Six Vegas pra PS3. Que tinha co-op. Esse é meio novo, né? O Rainbow Six tinha pra 64, sim. Tinha pra PlayStation, tinha, 64. Né? É. Não, o legal do Rainbow Six é que ele era bem realista e era meio que tático, assim, porque você não podia, tipo, chegar e entrar na sala atirando pra todo lado. Você tinha que botar, tipo, a câmera assim embaixo da porta pra você ver onde é que estavam posicionados os inimigos. Você tinha que, tipo, abrir a porta, dar um tiro, você dava um tiro na cabeça do cara e passava. Sei lá, foi o jogo de FPS mais realista que eu joguei. Não podia vacilar. É. Um cara muito realista era aquele American Army. Exatamente, esse era, chegava a ser chato. E tinha o SWAT, né? O SWAT vinha com manual de... mostrando como é que o vento influencia na tua sniper. Caralho. Eu lembro dessa porra. Eu lembro pra mim, o que influencia assim no sniper foi no Metal Gear, que eu tinha que tomar drogas pra poder usar a sniper. Não, o SWAT era um jogo maneiro. Eu lembro que um amigo nosso, o Comandante Cobra, tinha o jogo original com o manual. Cara, o manual era praticamente... Sinceramente, se ele fosse vendido hoje, e os traficantes todos no morro iam ter o manual do SWAT pra aprender a tática de guerrilha. Eu vou falar tudo, compadre! É só um jogo! Que a parada era, porra, era treinamento do SWAT mesmo, explicando como operar uma bazuca em situações de conflito, o que fazer, o que não fazer, como montar a tua sniper, como é que o vento influencia, qual é a distância, tempo de decaimento da bala, balística. Caralho, era uma parada complexa pra caralho. Engenharia, o jogo. Era uma bíblia, cara, o manual. Era um jogo muito chato, cara. Sério. Você controlava a sua equipe inteira da SWAT e eu joguei 5 minutos desse jogo e falei, bullshit. É, cara, se eu quisesse realismo, eu ia pegar a minha arma e sair matando por aí a galera no cinema, cara. Você quer que eu vá pra beber, meu? Ó, louco! Foram muito imersivos esse pessoal. Battlefield foi um jogo que eu achei muito foda. Por quê? Porque a graça do Battlefield era todo mundo correr pro avião e pilotar o avião. E quem derrubar o avião, porque ninguém sabia pilotar. E quem não pilotava o avião ficava em cima do avião escrotizando, porque não conseguiu pilotar o avião. Eu já vi o ninja inimigo uma vez pilotando um avião, de repente o moleque aperta o botão de sair do avião, ele fica que nem o Droop na asa do avião. Ele fica parado em cima. Imagina um soldado em cima da asa do avião, parado agachado. Muito. muito bizarro, cara. Não, o que eu gostava muito de fazer no Battlefield era pegar um avião, foda-se a arma. Eu não lembro de nenhuma arma de Battlefield. E derrubar o avião em cima do time inimigo, cara. Exatamente. Isso é eu pegava, vamos supor, tem um amigo meu jogando comigo no outro time. É o Senhor da Eternidade que tá no outro time. Aí eu pego o avião, o meu objetivo é mandar um Talibã no Senhor da Eternidade. Eu pego o avião e procuro ele e me explodo com ele. Era coisa naquela, mais que... naquela época era tipo kamikaze, não era mandar um talibã. Isso é só hoje em dia. É verdade, naquela época era kamikaze. Mas depois... Não, antes também não era jogo tipo Doom e a gente chama de jogo tipo Doom e dane-se. É isso aí, então pronto, tá sendo. Não. Então foi o talibã mesmo. Mas Battlefield, um jogo novo, relativamente novo, né? É baseado no Battlefield, que eu gosto muito. A diferença, na... tem alguma diferença de ideia, de gameplay ou a mesma coisa? Tem, é de graça. Além de ser de graça, tem as classes, né, cara? Você tem, tipo, o assassino, o commando, o gunner, essas coisas, né? No Battlefield, se tinha, eu não lembro, eu só lembro que tinha avião. Tinha, você tinha médico, tinha scout, tinha. Pra mim, todo mundo era piloto. Você escolhia um piloto e começava o jogo. Cara... Unreal Tournament foi um jogo que pra mim também a única coisa que aproveitaram foi o Killing Spree. Pode crer. Unreal Tournament pra mim tem uma coisa interessante porque quando eu entrei na faculdade em 2004, o pessoal do laboratório de realidade virtual, eles ensinavam as matérias pro mestrado usando a engine do Unreal Tournament. Então o cara tinha um laboratório lá com uma porrada de computadores com o Unreal Tournament instalado e dava aula com ele. É, eu lembro disso. Mas você usa, mas a aula era você usar a engine do Unreal Tournament, sim, ou era você jogar o Unreal? As duas coisas. Você usava a engine pra fazer trabalhos em geral e... Eu não sei porque eu não fiz a aula, né? Era aula pro mestrado, eu tinha acabado de entrar. Eu assisti uma aula porque eu fiquei curioso, pedi pra assistir, o cara deixou. Mas ele usava a engine pros propósitos gerais da aula. Pô, cara, porque a engine do Unreal é chatinha, hein? Cara, em 2004 ela devia ser o máximo. Porra, eu gostava de Unreal Tournament, gostava muito do jogo. Ele parecia, tinha a sensação de ser mais rápido. Eu acho que ele não tinha tanto aquela travadinha que dava em CS quando você pulava. E depois de um ponto. Depois de 1.5, você passou a travar quando pula. Ah, sim, gente. Defaram o Bunny, sim. Exatamente. Que Bunny, moleque? Ah, vai se ferrar, senhor da Trindade. É Gazelar. Bunny. É Bunny. O Unreal, o jogo era muito rápido. Você atirava correndo, você pulava de prédio, você fazia altas paradas. Tipo, eu gostava pra caralho. E você gostava, tinha uma... O que acontecia? Todo mundo pulava o tempo inteiro. Era só a gente pulando, pulando, pulando, pulando, pulando e atirando. Aí você via aquela cena ridícula. Todo mundo... Yeah, yeah, yeah, yeah. Com um trabuco na mão. Fala. Cara, Senhor da Eternidade, você já participou de algum tiroteio? Peraí, porra. Tu tava falando com você mesmo, porra. Ele tiltou. Ele tiltou já, moleque. Já era. Vamos, Senhor da Eternidade, passa por algum tiroteio. Porra. É aquele. É o Jack Dance dele, né? Caralho, que sequela, cara. Se entrevista aí então, cara. Continua. Então, Senhor da Eternidade, o que o Senhor da Eternidade viu no tiroteio? Cara, que todo mundo que já participou de tiroteio sabe, cara, que os traficantes ficam gazelando, cara. E os policiais também, cara. Com 30 quilos de peso no corpo, né? Tá pulando. Acertado, cara. Principalmente se você ficar pulando dando voltas sobre o cara, em volta do cara, quando ele tá perto, entendeu? E todo mundo sabe que se o traficante tá de costas, o policial tira a faquinha. Sim. E mata na faca, pô. E ele fala pros parceiros dele, fala facosa. O Capitão Nascimento pega o walkie-talkie e fala facosa, galera. 02, tá de costas. Traz a faca. C02. Enfia a faca na goela dele, esse filho da puta. Goela não, nas costas. E zoa. E senta na cara dele quando ele morrer. Pô, não vale a pena você matar de faca se você não usar depois, cara. Com certeza. Ah, acabei de dar um headshot muito ninja aqui, cara. Faca, filho da puta, ele tá jogando mesmo. Mas o que me deixou muito puto na época foi o Counter-Strike em 2008 ter sido proibido aqui no Brasil por muito tempo. Eu virei um rato de lan house, cara. Eu lembro que eu chegava... Muito tempo, exagero seu. Por muito tempo, cara. Ficou muito tempo. Foi pouco tempo, cara. Porra, cara. Então, foi pra... um ano, no máximo. Então, pra na cara, minha hoje em dia é proibido ainda, cara. Porra. Não é mais não. Pra mim... Você tá jogando aí como? Ah, mas é Steam, cara. Como é que eles vão barrar? Lei é lei. É, cara. Se não pudesse vender, o Steam não vendia. O problema é que naquela época eu era hiperativo, sei lá, um jovem afoito. Então um minuto pra mim já era muito. Então um dia de sem CS. Eu lembro que eu ia pra Lan House com a blusa do colégio, aí eu não podia entrar na Lan House pro colégio. Olha que molequinho escroto. Eu botava pegava, do avesso. Eu tirava a blusa na cara do cara, botava do avesso. Fazia a mesma coisa, cara. E falava, aí mané, fechou. Na Challenger. Na Challenger. É você estudante? Sabe voar? Não, senhor, estudante. Voar. Você é estudante? Fala sobre Halo aí, senhor Eternidade. Adoro Halo, melhor jogo que tem. Como é que Halo marcou os FPS no console? Os gráficos são muito bons, muito bonitos. A história é incompenetrante e... Incompenetrante? Compenetrante, cara. Sensacional. Compenetrante é uma palavra, com certeza. Quando você fica compenetrado, é compenetrante, porra. Não? Eu ouvi incompenetrante. Ah, você que tá surdo aí. O multiplayer é o mais balanceado, é o melhor multiplayer do mundo, é o de Halo. E eu gosto muito como você pula e os bichos pulam alto, você conhece essa maneira, tipo, você meio que quase voa. É tipo quase um jetpack. Exatamente, gravidade. Bem feito. Olha como é bem feito, cara. Como é bem feito. Gravidade dos planetas são diferentes, né, cara? Tipo, pô, você pulou mais alto. Gosto muito. Não, mas você não consegue negar que Halo trouxe de volta o multiplayer em FPS nos videogames, né? Cara, a Microsoft enfiou Halo, garganta baixa, galera. Mas pior que foi, eu tenho que concordar com o Fox. Não houve na história nenhum investimento em marketing tão pesado na história dos videogames quanto em Halo. Tem gente que diz que Halo é puro marketing. É um jogo de merda que só teve um marketing tão sinistro, não, que todo mundo engoliu o jogo. Mentira, é muito bom. Mas não tem como negar que foi um fenômeno muito grande, porque ele que trouxe de volta o gênero de FPS nos consoles. Depois de Halo, é que aí sim voltaram a surgir jogos interessantes de FPS. Apesar de que eu sou uma pessoa que acho que FPS em console ainda não é, ainda não foi, vai ser. Tá sendo. Não tá sendo. Já disse, precisa lançar um mouse pra console, aí vai resolver todos os problemas. Não, inclusive tem aquele artigo que a gente botou no site há muito tempo atrás, na época que a gente botava artigo no site. Há muito tempo atrás? Não, porra! Caralho, três programas seguidos, cara. Semana que vem você vai errar isso de novo, cara. Tu prevê o futuro errar, aqui com já. Certeza. Há muito tempo a gente botou no site. Na época que a gente botava artigo no site, a gente botou um artigo sobre FPS no computador e no console. Teve uma pesquisa que fizeram que botaram o pessoal do computador contra o pessoal dos consoles. E foi uma opressão. Como? Nossa. Como fizeram isso? Botaram, tipo, uniram a rede da live do PC com a do. Ah, a do Xbox por um dia pra poder fazer um teste. E foi tipo, do Halo? Acho que foi do Halo 1. Foi uma opressão máxima. PC ou não, né? Não, o pior que não foi nem isso. Foi tipo assim, ele pegou galera noob do PC e galera pro do Xbox. Sério isso? E a galera do Xbox foi humilhada. E não foi tipo assim, ah, eles quase ganharam. Não, eles foram oprimidos. Que sick. Porque é muito mais fácil você mirar com o mouse, cara. Muito mais. Absurdo. Com certeza. Eu acho que é impossível gerar Left 4 Dead no Extreme no console. É impossível. Se eles sabem disso, fizeram esse teste de fato, eu acho que de repente Left 4 Dead no Xbox é mais fácil. Não. Deve ser sick. Deve ser muito sick. Tira essa roupa que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! E o fenômeno de Crysis? Crysis é um jogo que a galera fala demais, né? A galera fala, caralho, Crysis é puta que o pariu, graças. Só pode falar, né? Porque só jogar, que Crysis... ninguém tem computador pra fazer. É isso que eu vou falar. O nego fala, caralho, vou tocar uma com Crysis, porque é muito sinistro. Aí tu vai e eu não conheço ninguém que joga esse jogo. Ninguém. Eu nunca vi a cara desse jogo. Eu joguei uma vez, cara. Eu não sei nem se tem nazista, se tem robô, se tem demônio. O cara, na época que foi lançado, ninguém tinha computador pra rodar, né? Não, eu não tenho até hoje. Pô, e olha que vem o 2 aí já, cara. Eu vi umas screenshots do 2, cara, tá animal o gráfico. Mas o 2 é otimizado e não é essa coisa absurda, não. Não precisa de computador da NASA pra jogar. Vai dar pra jogar? Vai. Esse Warhead, o Hammerhead, sei lá o que saiu antes, já não é mongol assim, não. Dá pra você jogar se tiver um computador decente. Aí, se você ouvinte conhece Crysis, joga Crysis, você é rica? Como é que é essa cena aí do Modern Warfare do aeroporto? É muito softcore. E quando você vai começar o New Game, ele te bota um terror forte. Ele te pergunta assim: cara, tem uma cena no jogo que é realmente bolada. Realmente pode incomodar algumas pessoas. Caralho, é de fuder. Se você quiser não ver a cena, não vai prejudicar seu jogo, não vai prejudicar seus achievements, não vai prejudicar nada. Você quer pular essa parte? Aí, o Senhor da Eternidade já tava imaginando como, né? Essa é uma cena de sexo em que o maluco ia ejacular um foguete explosivo na mulher. Pra falar a verdade, inicialmente eu imaginei que fosse uma cena de sexo gay. Eu falei, caralho, vou pular. Mas aí eu pensei, não, provavelmente deve ser uma cena de tortura, bizarro, uma coisa assim. Depois ele ainda pergunta de novo, tipo, tem certeza que você quer ver a cena? Ela é realmente bolada. Aí você fala, tá, tudo bem, eu vejo essa cena. É uma cena bem softcore, é só tipo uma cena que você tá infiltrado entre os russos bolados lá e eles estão num aeroporto esculachando no aeroporto, matando todo mundo no aeroporto. Aí você, pra você manter o seu cover, em teoria você também tem que matar os inocentes no aeroporto, só isso. Só que você nem é obrigado a matar, na verdade. Você só precisa matar os policiais que reagem, mas... Caraca. Ah, mas você acaba matando, né? Claro, eu tô oprimido. Mas é porque é levemente pesado, é porque os caras, tem os caras meio que se arrastando, pedindo socorro, sabe? Mas é tipo, bem softcore. Aí você tem que matar o cara que tá no chão, pra quê? Não, você não tem, você não é obrigado, você pode ficar vendo ele sofrer. Ah, tá, entendi. Pra quem viu uma temporada e meia de 24 horas, já o Jack Bauer faz muito pior que isso. Com certeza. Jesus fez muito pior que isso. É, Jesus fez muito pior que isso, cara. Jesus mandou terror. Jesus chegou pro cara e falou assim: você vai me trair 3 vezes... Mudou terror no cara. Chegou pro outro assim, você vai me trair e eu vou morrer por causa disso. Moleque, tem uma cena da Bíblia que me falaram quando eu tava no colégio, estudei em colégio padre, que é um negócio que Jesus entra num templo maluco, com uma cadeira numa mão, um chicote na outra, ele sai chicotando todo mundo e quebrando os camelôs que tinham no templo, ele manda uma porrada em geral. Isso é velho. Aí tem uma cena também que ele chega, pega o pão, joga no chão, sai do servidor, pega o save game, que tem o pão ainda, aí vai, joga o pão no chão e fica dupando pão e peixe, moleque. É verdade. Pô, Jesus fechou o mar em um monte de gente, né, cara? Um monte de gente no meio. É. Ah, não foi Jesus, cara. Não foi Jesus. É, foi Moisés e ele abriu, né? Não, mas ele fechou depois. Essa história do... Ele pediu pra Jesus, né, Forte? Ele pediu pra Jesus. Pô. Essa história de Jesus, sua cadeira e o chicote que ele oprimiu todo mundo foi porque ele teve Velho Testamento feelings lá e baixou o Deus do Velho Testamento nele e tinha que matar todo mundo. Jesus aí. Vai matar com ele. A gente faz depois um podcast sobre Jesus and Games. Não, pô, com certeza dá pra fazer muitos jogos de Jesus. Até porque ele se amarra nos jogos mortais. Várias vezes ele manda I want to play a game. Pode se terminar. Nós vamos comemorar, fazendo um buraco bem no meio do peito do monte. Sabe qual é o seu problema? Você é muito violento. Eu? Deve ser esse chiclete. E esse sanduíche é bravo problema, que você é que... come. Come ameixa, que é uma coisa natural. Come uva, passa. Não gosta de peixe? Peixe é bom. É. Peixe é ótimo. Eu não joguei Black Ops. Black Ops tá sendo, tipo, o maior fenômeno dos últimos... Cara, é muito bom o jogo, cara. Vale muito a pena. Cara, peraí. Você gostou ou não gostou de Modern Warfare 2? Não, eu gostei. Gostei. Mas tu jogou pra PC ou pra console? PC. Não, eu achei o Call of Duty Modern Warfare 2 muito, mais ou menos, muito overrated. Então, até a segunda ordem, eu mantenho a minha opinião de que o Black Ops é a mesma coisa. Cara, primeiro... é parecido, mas é maneiro também. E o Black Ops, depois que você zera, você joga com o Kennedy. Como assim? Ah, tem imagem do Kennedy. Você mata, tem que matar zumbis. Você joga com o Kennedy pra matar zumbis? Exatamente, começa a invadir a Casa Branca. Caralho. Tem uma... Vamos colocar tudo... na postagem a imagem do Kennedy como treinador. Tudo com zumbis fica melhor, né, cara? Com certeza, cara. Team Fortress 2 é um jogo que eu comprei, achei bem maneiro. Só que eu não gosto muito desse lance, do romance, de ficar comprando... itenzinho pra mudar no personagem, pra botar chapéuzinho que dá, modifica o personagem, comprar arma. Eu gosto de negócio de pão que comprar, que nem CS. Todo mundo é igual, você começa o jogo ali, compra arma e vai pra matança. CS não precisava nem plantar bomba, tinha que ser um free for all, matança, pelado, tiroteio e foda-se, faquinha. Na moral, você não fica puto quando alguém planta bomba no CS às vezes? Ah, é, cara. CS, quando eu venho com a bomba, eu largo no chão e se alguém quiser plantar, pega. Tu tá lá amarradão, é, assim. Velho. Caralho, eu vou matar geral. The bomb has been planted. Puta filha que da... pariu. E quando o jogo é de refém? Alguém protegeu os reféns já? Algum CT já virou e falou, não, eu não vou matar aquele... Caralho, aquele terror não tá vendo, não. Em vez de eu matar ele na faquinha, eu vou salvar os reféns, mané. Ah, mas sabe pra que serve isso, cara? Você tá jogando aquele jogo, você fala, caralho, tem um filho da puta campeando em algum lugar de AW. Aí você ou vai que nem um idiota andando até o campo filho da puta te dar um teco, ou tu fala, cara, eu vou obrigar ele a sair do lugar. Aí tu vai plantar bomba. O pior que entendeu é que fala, foda-se o jogo. Eu vou ficar campeando e foda-se. Claro, porque, tipo, foda-se o objetivo. Se eu morrer, eu perco minhas armas e tenho que comprar tudo de novo. Então, mas... eu vou ficar vivo e foda-se. Tá sendo. Não importa o score do time. Importa o seu score. Quanto você claro. Matou e quanto você morreu. Pronto, acabou. Você já perdeu, seu filho da puta. Você já perdeu. Você vai morrer. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. Na cara, não, pra não estragar o velório. Cara, não. O baiano já era meu. 07, dá 12 aqui. Solta o moleque. Deixa esse moleque embora. Deixa ele embora. Daqui. Agora só faltava o coração do Matias. Aí a minha missão ia estar cumprida. Porra, André, peraí, porra. Eu ia voltar pra minha família sabendo que tinha deixado alguém digno no meu lugar. Basta que é teu. Porra, cara, peraí. Porra, na cara não. Chegando mais um final do nosso podcast Eu Gosto de Jogos e, porra, no Rio de Janeiro, sobreviver hoje em dia 2 horas de gravação de podcast sem tomar um pipoco, ainda mais falando sobre isso, é tenso, meu irmão. Caralho. Cara, eu fiquei muito mais tenso ontem com aquela chuva infernal depois que o Fluminense foi campeão do que com qualquer pipoco que já tenham dado por aí. Porque tu digitou IDDQD quando começou o seu dia e tá valendo, né, cara? Tá sendo. Não se esqueçam de mandar suas sugestões, críticas e porradarias para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. E um recado para os pelasacos da AW. O Mestre Printa vai te catar na faca, filha da puta. Fica aí a dica, se você quiser ajudar contra o Mestre Printa, procura esse nick mesmo no Steam, tá o desafio. Quer saber? Quer mandar um beijo para sua mãe aí, Fox? Um abraço para seus pais, para sua família. Xuxa. Para de gritar comigo, mãe! Você me entende, af! Tá acabando minhas 2 horas aqui. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço! Valeu, valeu. Todo mundo! Eles vão morrer porque merecem! Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é maduro. Você é um cocô. E eu vou matar você. Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Seguinte, amigão, fica calmo. Quer conversar? Vamos lá. Eu adoro conversar. Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Anda, chama. Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco. Eu sou um herói. Sou o herói do mundo novo. Você é uma doença. E eu sou a cura. Porra!